forte. É meu aniversário e a data do aniversário de Jesus. Olha aí, tá vendo? É mesmo, 25 de dezembro, né? É. Isso. Quem E eu sou ganhou? 25 de setembro. Legal, legal. Quem ganhou um Pix de R$ 300 e vai receber já é a minha querida ouvinte fiel dos 4 meses que passaram. Ela não deixou de. Ela fez todos os meses um depósito ali para ajudar os idosos, para ajudar a manter o programa no ar. É de Canguaretama. Atenção, Canguaretama. Entre os 42 fiéis nos últimos 4 meses, Sandra Maria, número 25. Sandra Maria de Canguaretama. Ei, eu vou ligar para ela já pedindo o Pix, o número do Pix dela, viu? Ei, Leda, obrigado, viu, Leda? Leda, Por nada. explica aí para os nossos ouvintes por que que você colabora e não pode participar dentro de um ano dos próximos sorteios. Eu não posso ganhar porque eu já fui sorteada. Então, tenho que dar vez e voz aos meus amigos que estão participando. Então, por isso que eu não posso participar, mas fico sempre na torcida. Tá Obrigado, certo? obrigado você por me ajudar no sorteio de hoje, tá bom, querida? O prazer foi todo meu. Ô, coisa Muito boa. obrigada. Eu que agradeço. Tá aí. Leda Nascimento de Currais Novos me ajudou a resolver, a sortear os sortudos de hoje. Lúcia Costa de Nova Cruz e Sandra Maria de Canguaretama. Você é uma comprometida que me liga e eu sou solteiro que atende. Depois que sou a cega no chão, eu faço me chamar de tentação. Como se eu fosse o culpado do que você faz com seu namorado. Como se eu que tivesse alguém mais diferente de você, meu beijo não tá enganando ninguém. Jogado de primeira, daquele jeito. Se você precisar, nós resolve. Tudo certo. Vai, bebê! Como se eu fosse a culpada do que você faz com essa namorada. Como se eu que tivesse alguém mais diferente de você. Meu beijo não tá enganado. Vamos! Sacando erro contra erro. Toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado. Eu sou apenas o preto pecado. Eu sou apenas o preto pecado. Eu sou erro contra erro. O seu é bem maior que meu. Da vida cê não tira ela. Da cama cê não tira eu. Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado. Eu sou apenas o sou apenas o pé do pecado. Temos a mais de Simone Mendes. Esqueça tudo, pagode de qualidade. Que coisa linda, hein? O povo fala. Eu tô tentando aqui ligar pra ela, pra dar notícia pra ela. Não sei se ela vai me atender. Eita, tá chamando aqui. Lúcia Costa. O número 31 foi o dela. Ela mora em Nova Cruz. Tá chamando aqui. Ela não tá atendendo. Ela não viu a ligação ainda. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Bem, a Lúcia Costa de Nova Cruz ganhou um ventilador de mesa ultra e uma panela de pressão. Ela não atendeu. Eu vou ver se a Sandra Maria. Peraí, Sandra Maria, né? Lá de Canguaritama. Sandra Maria. Vê se ela atende aqui. Tá chamando. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam. Olha, aqui teve a Sandra Maria. Eu tô colocando na tela, viu, Aldenora? Tá, e o seu número era o número 14. Você me questionou, disse que não viu o seu número, disse que não viu o número da Kelly. Eu já mostrei o número da Kelly. Já... Alô? Oi, Sandra Maria! Oi, Ed! Que maravilha! Eu tava atendendo porque eu tava no dentista. Ah, Maria, tava cuidando dos dentes, do sorriso, né, não? Isso, meu filho, pois é. E esse dentista... Diga aí, meu filho. Esse dentista aí é particular ou é pela prefeitura? Particular, meu filho. Então, deixa eu te dar uma boa notícia. Você acabou de ganhar R$300 no Pix aqui por sua colaboração. Não acredito, não. Só pelo fato de você ser tão fiel à manutenção desse programa no ar. Que maravilha de Deus. Ei, eu vou... Essa foi bem-vindo, viu? E quanto ia custar esse tratamento dentário? É caro, né? Você sabe, menino, né? É tão caro. Isso, eu tô no meio da rua falando contigo. Que coisa tô boa. Tô indo pra casa. Eita. Então, você vai me passar aí no privado, só pra nós dois... O número certinho do seu Pix, que eu vou fazer os R$300 agora para você receber já, tá bom? Deixa eu chegar em casa, meu. Tá eu bom. Passo. Tá bom. O seu número do Pix, mas... é o número do Pix, é o seu número do seu celular, é? Não, meu CPF. Então tá bom, não diga não no ar. Me dê aí secretamente, tá bom, minha querida? Tá bom. Ei, tô feliz demais. Chegou em boa hora, né, não, Sandra? Isso, Maria. Foi Deus. Oh, coisa foi Deus, boa. Edson. Pois é. Foi Deus, viu? Então tá bom. Que maravilha. Um beijo pra você e obrigado. Já, quando você me passar... Chego você... já aí. Pronto. Tá ouvindo, mas a mamãe tá ouvindo, eu deixei o rádio ligado. Qual o nome da mamãe? É Dona Lia, tem 93 anos. Eita, pô, Dona só, Lia. Tô preocupada, tô indo correndo pra casa. Vá correndo, vá devagar pra não tropeçar. Tá aí, Sandra Maria, o número dela, deixa-me ver, foi o 25. E o de Lúcia de Nova Cruz foi o 31. Muito bem. Olha que felicidade, eu fiquei tão feliz agora porque esse dinheiro chegou em boa hora, não é? Estamos apresentando o programa Ed Oliveira Rádio. Programa Ed Oliveira Rádio. Mas se ela fica...

adormecer na rua e acordar na lua. Quando a gente é amada, tudo mais é nada. Não há mais pecado, certo ou errado. O corpo é só desejo, a boca só quer beijo. Quando estou com você, é pra valer. Muito demais. Quem é que sabe o que faz? La, ra, ra, ra. Coração, só sei dizer. Aldenora, que duvidou que o nome dela estivesse no sorteio, e ela duvidou também que a Ana Kelly estivesse no sorteio. Quem nunca duvidou que queria ganhar um dia foi ela, Sandra Maria. Sandra Maria, o Pix já chegou aí, o dinheiro já chegou aí na sua conta? Vou dar uma olhada. Eu acabei de mandar o comprovante para você. Eu tô perguntando algo que... Olha aí, eu espero. Peraí, vá, eu ligo já para você. Dê uma olhadinha e eu ligo já. Peraí. Povo fala! A pergunta de hoje é essa daqui. Você atravessaria uma fogueira em brasas bem acesas por alguém, Maricélia de São José de Campestre? Eu atravessaria uma fogueira de São João pela minha mãe. Pela mãe dela. Oi, Ed, tudo bem? Respondendo a sua enquete de hoje. Maciel de Areis. Eu passaria nessa fogueira pela minha mãe. Mas como sei do amor que ela tem por mim e por nossos irmãos, sim, com certeza ela não aceitaria isso. Ed, conhecia um senhor que era meu vizinho nas festas juninas. No sítio, ele simplesmente tirava o chapéu e soprava as brasas e já passava numa boa. Eu creio que ele que era muita fé dele, né? Amanhã estaria aniversariando e logo hoje que estou pedindo essa música. Parabéns com Teixeirinha, pessoa que você peço que você passe amanhã para mim. A Clotilde, lá de Picuí, na Paraíba, ela está assistindo pela TV União. Acabei de favoritar sua mensagem. O Zé Eudes, eu tentei falar com ele foi o último ganhador, mas ele não me atendeu. Ele se comprometeu, Zé Eudes, em me ajudar a fazer o sorteio, por isso que eu liguei para Leda Nascimento e ela me ajudou. Hoje, quem ganhou... Deu tudo certo, meu amigo. Aqui, Sandra, deixa eu identificar você. Eu liguei para você... Sandra Maria de Canguaretama ganhou o Pix de R$300. O Pix já está aí na sua conta? Já está tudo ok. Estou feliz também. Olha, eu fiquei tão feliz porque na hora que eu liguei para você anteriormente, aí você disse, Ed, eu tinha acabado de sair do dentista. E eu perguntei para quem ligou o rádio agora, ou a TV, e eu perguntei para Sandra, esse tratamento dentário aí, ele é privado ou é... público, você fez pela prefeitura de Canguaretama, por exemplo, aí ela disse, foi privado, então precisava do dinheiro mesmo para pagar o tratamento dentário. Sandra, que bom. Com certeza, viu? A partir de hoje, daqui a um ano, você não pode participar dos sorteios, porque você já ganhou. Mas você também pode ficar à vontade, se você quiser parar de contribuir, você para. Se quiser continuar... Mas continua sabendo que você só vai poder concorrer novamente depois de um ano, tá bom, querida? Assisto, eu entendo tudo. Um beijo para você. Todo dia, eu fiquei feliz demais. Fiquei feliz demais. Feliz ficou eu. Oh, coisa boa. Olha, Deus te abençoe. Você também. Continue essa pessoa maravilhosa. Obrigado. De coração grande. Obrigado, obrigado. Olha, um beijo para você, Sandra. Tá aí, ela já recebeu, já confirmou aqui ao vivo que recebeu o Pix. Parte do que a Sandra doou vai para o lar do ancião evangélico. Próximos sorteios dos presentes dos meus ouvintes, 7 de julho. Ed, e a doação para o abrigo de idosos lá de Caicó? Você já mandou? Ainda não. Vou mandar essa semana, sem falta. As doações feitas no mês passado, mês de maio, elas vão para o abrigo dispensário Professor Pedro Gurgel, abrigo de idosos, lá no bairro Paraíba, em Caicó. Eu estou só agilizando uma questão hoje de logística para mandar lá para o abrigo de Caicó. E a Nízia Alves é quem vai fazer a entrega e eu vou pedir para ela filmar essa entrega para mim. Dobradinha. Aqui você pede do... Olha, quem pediu a segunda dobradinha de hoje foi Jô do Queijo de Passa e Fica. Ele disse, Ed, toque Jessé e Rita Lee. Aí ele escolheu Porto Solidão e Ovelha Negra. Que bom que o Jô do Queijo está aqui, ouvindo pela Agreste FM todos os dias. Ed Oliveira Rádio. Onde meu radinho gosta de ficar. Repousasse na palma da minha mão, sopraria com o sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Estamos ouvindo a segunda dobradinha. Dobradinha. Aqui você pede duas. A segunda dobradinha de hoje é para Jô do Queijo de Passa e Fica. Ele pediu Jessé, Porto Solidão e Rita Lee. Ovelha Negra. A Lúcia Costa, a ganhadora dos presentes de hoje, não tá me atendendo, ó. Quero ver se até o final do programa ela me atende. Levava uma vida sossegada. Gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Gilmar Mota, de Vitória da Conquista, disse: essa dobradinha do Jô do Queijo de Passa e Fica foi sensacional. Rita Lee, Ovelha Negra, e Jessé, Porto Solidão. Luiz Antônio de São José de Mipibu já me pediu uma tradução para amanhã. Lúcia Medeiros, de Carnoba dos Dantas, tá ligada. Paz e Cristo para você. Basto de Itacima, na Paraíba. Fala, Basto, comigo. Meu amigo, Ed Oliveira. Eita, o Mengão. É líder do Brasileirão. É, líder, sim. É, resta uma trinqueta aí, meu amigo. Não, eu não acredito nisso, não. Escuta. Olha, eu estou aqui em Passo aqui no ar. Tá em Passa e Fica hoje o Basto de Itacima. Rubial de São José dos Campos disse assim: Ed, acho triste as pessoas não atravessarem a fogueira para ajudar um semelhante, né? Imagine um bombeiro escolher a quem salvaria. Jesus morreu por todos. Eu atravessaria para ajudar a quem precisasse. A pergunta de hoje é essa: você atravessaria uma fogueira cheia de brasas, bem vivas, por alguém? Me diga, me fale. Eu tô tentando ligar aqui e falar com a ganhadora dos presentes de hoje, que foi a Lúcia Costa, de Nova Cruz, mas ela não tá na área, o WhatsApp dela não tá na área. Ventilador de mesa Ultra e uma panela de pressão das grandes, ela ganhou, viu? Pela primeira vez hoje, pessoas de Nova Cruz, uma pessoa de Nova Cruz e uma pessoa de Cangoretama ganhou um presente aqui no programa. Eu fiquei muito feliz. Ed, e como é que foi as doações das pessoas aqui? Me diga aí. Canguaretama foi a segunda cidade, junto com Nova Cruz, em termos de contribuições essa semana, nesse mês passado. Cada uma doou 10 vezes, cada 10 pessoas doaram em cada. É de Oliveira. Eu volto já, rapidão aqui. Programa Ed Oliveira Rádio. Sonho lindo que se foi. Esperança que esqueci. Foi por medo de perder que eu perdi. Tanto eu tinha pra dizer, tanta coisa eu calei. Foi por medo de sofrer que eu sofri. Pensando em me guardar e querendo não querer, me dizendo pra esquecer. Foi pensando só em mim que eu pensei só em você. Foi tentando me afastar, foi negando o meu amor. Foi por não querer amar que eu amei você. Tanto eu tinha pra dizer, coisa eu caí. Foi por medo de sofrer que eu sofri. Foi pensando em me guardar e querendo não querer, me dizendo pra esquecer. Foi pensando só em mim que eu pensei só em você. Foi negando meu amor. Atenção, emissoras foi... que compõem a rede Ed Oliveira Rádio. Em 10 segundos, estaremos de volta. Ed Oliveira Rádio. É tudo que eu quero ouvir. Yeah. permaneci. Decidida, bonita e cheirosa, ela bate no peito que é fora. Energia de gostosa. Se sozinha ela já dá trabalho, quando juntas amiga incomoda. Sai de baixo que lá vem a tropa. Energia de gostosa. Ela primeiro ela, ela segundo ela, ela terceiro ela. Energia de gostosa. Ivete Sangalo. Ed, como é que ficou a estatística das doações do mês passado? Currais Novos em primeiro lugar, 13 doações. Em segundo lugar, empatados em 10 com 10 doações, Nova Cruz, Canguaretama e Natal. Olha aí, Natal surpreendeu, hein? Natal, mês passado, tivemos 10 pessoas que se interessaram por esse programa. Na terceira colocação ficou Alto do Rodrigues no mês passado, com 9 doações. Depois, na quarta colocação, Lagoa Nova com 6. Na quinta colocação, Pau dos Ferros com 5. Na sexta, com 4 doações cada, Santo Antônio do Salto da Onça, Picuí, Paraíba, Pedra Lavrada na Paraíba e Montanhas no Rio Grande do Norte. Sétima colocação, São José de Campestre, com 3 doações. Gratidão a todas elas. Eu não vou falar as outras cidades, porque tem uma, senão eu ficaria o programa inteiro aqui falando. Mas a minha gratidão não cabe dentro de mim por você ajudar a manter esse programa. Ed, qual será a data dos próximos sorteios? Próximos sorteios acontecerão dia 7 de julho, mais de um mês para você colocar o seu nome no sorteio. Quem foi a ganhadora da panela de pressão e do ventilador? Lúcia Costa de Nova Cruz. Sandra Maria de Canguaretama ganhou R$300 no Pix. Falei com ela agora há pouco e ela já comprovou e atestou, né? Deu testemunho ao vivo que o dinheiro já entrou na conta dela. Você atravessaria uma fogueira bem viva, na brasa ali, com os pés descalços, por alguém, Eliane de Ponta Negra? Bom dia, Ed Oliveira. Eu atravessaria a fogueira pela minha mãe e meu pai, que são minha razão de viver. Olha aí. Cícera de Serrinha, Rio Grande do Norte. Oi, Ed, bom dia. Eu atravessaria uma fogueira de São João pelos meus filhos. Eric de Serrinha disse que não atravessaria. Serrinha é no Rio Grande do Norte. Ed, por ninguém. Eduardo Araújo de Itabuna, na Bahia, respondeu desse jeito. Paulinho, pintor de Lagoa Nova, também está ligado. Leandro de Montanhas, me diga, me fale. Respondendo a sua enquete, eu podia fazer isso aí, atravessar essa fogueira, se fosse pela minha mãe, né? Uhum. Aí sim, mas para outras pessoas não, acho que ninguém fazia por mim. Valeu. O Leandro de Montanhas respondeu assim. Aí ele disse assim: hoje, dia de sorteio, nunca ganho, não tenho sorte. Eu também jogo na Mega Sena há 40 anos, né? E nunca ganhei também, né? Mas eu ajudo também a instituições de caridade. E essa é a nova missão. Não se preocupe, Leandro. Quem sabe um dia o seu dia chega, né? Toda vez que você não ganha no sorteio, você ganha, sabe como? Colaborando com o abrigo de idosos. Estas doações referentes que vocês fizeram do mês de maio, né? Elas vão, parte dessas doações, vão para o Lar do Ancião Evangélico em Natal. Vamos doar mais uma vez, que eu soube essa semana passada que o Lar do Ancião Evangélico em Natal está precisando muito, muito mesmo. Eu atravessaria uma fogueira do São João, se fosse pelo fio meu. Aí eu atravessava, mas não sendo não atravessa, viu, meu amigo? Maria Silva de Acari. Bom dia, Ed. Ed responde sua enquete. Eu atravessaria para meus pais e para meus filhos. Muito bem. Lilian de Nova Cruz. Oi, Lilian, querida amiga. Cruz, se fosse para mim atravessar uma fogueira do São João hoje, se fosse para atravessar hoje, eu atravessaria por a minha mãezinha. Mas hoje, como eu não tenho minha mãe, então hoje não atravesso por ninguém. Bom dia, meu amigo Edson Oliveira, tá falando João Paulo do City, acho que uma parte do City Serrinha. Rapaz, sobre esse cat hoje. Rapaz, por ninguém não, viu? Porque meus pés não aguentam, meu amigo. As brasas são muito grandes. Elias Silva, Deus de Israel. Eu venho te falar de um Deus tremendo que está em cima no céu. É o santo verdadeiro, meu herói, o meu guerreiro. É o Deus de Israel. Este Deus está aí e você pode sentir sua glória envolver este lugar. Entra agora nesta nuvem, conheça mais deste meu Deus, e tua vida com certeza irá mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir. Operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena, até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir. Operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha. O inferno treme quando ele fala. Elias Silva. O inimigo derruba a muralha. Deus de Israel. Quando ele ordena. Helenildo, você me ligou agora. O que desejas desse seu comunicador, querido? É que eu mandei uma dobradinha, viu? Ah, é? Você pediu uma dobradinha? Então tá. Linda. Helenildo. Aí você toca mais tarde. Não, mais tarde não. Amanhã. Mais tarde não tem programa, tá, não, rapaz, tá bom? Helenildo de Passagem. Você mandou uma dobradinha. Quais foram as músicas e os cantores? Você pode dizer? Que já tô anotando. Amado Batista. Certo. E quem mais? Foi o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Certo. E Amado Batista. Folha Seca, pode ser? Foi não. Eu vou olhar o nome aqui, aí eu retorno pra você. Não, não precisa retornar, não. Só escreva, tá bom? Beleza? Não carece, não. Tá bom? Tá certo, Helenildo? Tá bom. Ai, meu Deus, é assim. Muito legal esse contato que eu tenho com os ouvintes, não é? É Mari Duarte de Natal. Fala, Mari Duarte, sobre a enquete de hoje, né? Oi, gente, bom dia, tá? Qualquer coisa, você envia pra mim, tá? Se por acaso eu ganhar esse sorteio, tá bom? Beijo, estou indo pra Nova Cruz. Olha, foi de Nova Cruz a Mari Duarte, foi de Nova Cruz a ganhadora, Lúcia Costa. Não foi dessa vez que você ganhou Mari Duarte. Sandra Maria de Canguaretama foi quem ganhou o Pix de R$300. Muito bem. Ed, atravessaria sim pelos meus filhos e minha mãe. Moro em Tabatinga e todo dia eu curto você. É, na Rádio FM, né? É, roupas e vestuário. Quem é que falou isso aqui, hein? É, Maria Aparecida. Ah, muito bem, Maria Aparecida. Zeca das Quintas, você atravessaria por alguém uma fogueira bem, bem cheia de brasas? Bichinho! Meu bichinho! A única pessoa, meu bichinho, na face dessa terra, tá entendendo, meu bichinho? Que eu atravessaria uma fogueira de pés descalço, atravessaria até um mar de brasas, meu bichinho. É por minha santa mãezinha. Entendeu, meu bichinho? Zeca das Quintas. Boa. Ed, eu pularia a fogueira, passaria em cima dessas brasas bem quentes por minha mãe e os meus filhos, com certeza. É... O Bastos de Itacima diz assim, verdade, meu amigo, eu contribuo sempre pensando no melhor para as pessoas que precisam, no caso, os idosos. Gente, o programa chegou ao fim, foi... Helenildo, qual é a outra música que você pediu? Do Amado? A do Amado? Amado Batista, Quando Ela Chegou. Certo. E Roberto Carlos, Esse Cara Sou Eu. Pronto, essa dobradinha vai chegar, vai tocar amanhã, na primeira dobradinha de amanhã, tá bom? Tá bom. Um abraço. Ah, como é bom ter ouvintes queridos assim como ele, como a Maria Lúcia, a mãe dele, né? Em passagem no Rio Grande do Norte. Eles me escutam, eu já fui na casa deles, entregar os presentes. Peraí, Ed, você vai falar o versículo de hoje, não? Vou sim, deixa eu só abrir aqui e procurar o versículo do dia, não é? Pois é. Importante, viu? Importante. Bíblia online, vamos lá. Versículo do dia. É sempre aqui que eu procuro. O programa de hoje foi bem intenso, né? Que foi o dia de sorteio. Pois é. Ed, quem ganhou os presentes de hoje, hein? Me diga aí, me fale, que eu quero saber. Lúcia Costa, de Nova Cruz, ganhou uma panela de pressão e um ventilador. O número dela foi o 31. O número 25 foi o da Sandra Maria de Canguaretama e ela ganhou um Pix de R$300 e já recebeu e já me testemunhou aqui. No Salmo, o Salmo 39, versículo 1, está escrito assim. Eu disse, viajarei a minha conduta, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém, mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Se você puder fechar os olhos e rezar comigo, será muito bom. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que Deus proteja todos vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Você acabou de ouvir o programa Ed Oliveira Rádio.